mundão cabuloso, onde o mal deságua. De lá da nascente, governo corrupto, fazendo de escada, sugando minha gente. Eu sem fazer nada, na linha de frente, na mira da bala. Pra que lado que vai essa fita, eu tomei desastroso. Primavera sangrenta, sem boi meu parceiro, a guerra infinita. Dinheiro pra quem tá disputando essa ponta, todos engravatados, soa repetitivo. Eles têm seus blindados, nós que levamos tiro, sem dinheiro na conta. A bala tá perdida até ser encontrada no corpo de alguém. Salários atrasados, a miséria me assombra. Torço pra que meus manos que curtem escolham o caminho do bem. Se possível estudados pra saber ser do contra. Vários menores sem noção, mas tem muitos ligeiros. A mãe pede proteção, eles querem dinheiro. Motoca, boné, blusão, um boot bem maneiro. E não culpa os moleque, não, culpa quem pôs o preço. Passou na televisão, pra todos os endereços. Suas teses de inclusão não funcionam nos guetos. Se é pro jogo ficar de igual, vem com os nossos direitos. E pra quem pergunta depois, se atiraram primeiro. Homem cavernoso, dentro de uma sala, por trás de um mandato, despachando corpos, junto às papeladas, comprando seus votos, promessas furadas, alguns têm devotos, outros a bancada, nessa história onde só pobre chora sem misericórdia, nos prendem em jaulas, costumeiro aspecto vem das escolas, de várias quebradas, vê no retrospecto quantos se formam, faculdade de nada, e tem quem defenda um sistema fascista, que culpa a massa, que vive na degola. Saúde é o básico e nem isso tem. Governantes safados que ninguém confronta. Sempre com o bolso cheio, tirar na caruda de quem já não tem. Somos executados por soldados das sombras. Vários menores sem noção, mas tem muitos ligeiros. A mãe pede proteção, eles querem dinheiro. Motoca, boné, blusão, um boot bem maneiro. E não culpa os moleque, não, culpa quem pôs o preço. Passou na televisão, pra todos os endereços. Suas teses de inclusão não funcionam nos guetos. Se é pro jogo ficar de igual, vem com os nossos direitos. Onde quem vacilar já foi, métodos corriqueiros. Poder sem visão de justiça. O lema é que chore a mãe deles primeiro. A mãe deles primeiro.